5220, controle Salvador. Final normal, 3198, baixar travado. Pouso autorizado, Santana com 15. Livre pouso, positivo, 3198. Controle Salvador. Controle do 5220, vai manter o nível mais um pouquinho, está visual com o tráfego da Azul voando mais baixo. 5220, estação vetoração. Curva à esquerda pro 030, limite será o QDMAC 101 no NDB Simbra. 5220. À esquerda 030, poderia confirmar o limite, por gentileza? QDMAC 101 no NDB Simbra. Mike no 01 de Simbra, 5220. Yeah. 5220, quando no ideal de descida, desça para o nível 140. A gente vai iniciar a descida para o 140, 5220. Solo 32 direita, solo 219. 219, 3132. Para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray. Altimetro 0013, pronto, estabilizado. 2013, capaz estabilizado no X-Ray 6255. Azul 4082, desça para 3000, leve livre de restrições, altitude em tanto. 3000 sem restrições, Azul 4082. Zero, desça para o nível 050. 050, 5220. Azul 4207, chame agora Centro Recife 251, não apertando 133251. Recife 4207, obrigado. 5220 autorizado, estabilizar QD Mike no 01 no DB5. Afirmativo, vai interceptar e estabilizar. Nesta proa, irá prosseguir nacional praticamente de 2,5 milhas da cabeceira 90. Tem condições de prosseguir na descida e manter o perfil do ILS? Afirmativo. Seria a distância do tráfego da Azul para nossa controle de velocidade? O da Azul agora a 10 milhas, são de 3 horas. Obrigado. Vai interceptar e informar na estabilização. Azul 4082 pode manter a presente velocidade ou você gostaria que reduzisse? 4082 está autorizado a manter a presente velocidade. Obrigado. Irá reduzir em duna para aproximação. Obrigado, 4082. 6255, complete na ILS X-Ray, chame turno 8 decimal 95, por favor. 295, Azul 4082, desço para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray. 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, Azul 4082. 35220, desço para 3000 pés, ajuste 9013. 3000 pés, padrão 5220. Torre Salvador, Oceaner 6255. Bom dia, 1 milha e meia para Simbra. Bom dia, 6255, cheque o trem, livre pouso na 10, ventou no 00 graus com 1 no 612 de nós, altímetro no 0 no 3. E 13, eu te aviso, baixado o trabalho. Afirmativo, tem o tráfego no TQS, vai manter em torno de 8 milhas de separação, iniciando a redução. Para 3 mil pés, aguarde autorização de sinal ILS completo. 5220. 220. Azul 4082, complete na ILS X-Ray, pista 90, chave torre no 895, bom ponto. Torre no 895, confirma? Confirma. Gato, 4082. 35220, desce para 2000 pés, autorizado na ILS X-Ray. Para 2000, já localizador, 5220. Salvador, Azul 4082, 1 milha para o Cristiano. Bom dia. 4082, continua a aproximação, agora de pista livre. 4082, continua. 4091, pegue acionamento. 491, autorizado para receber acionamento, sempre para o TAC. 4091. 220, complete na ILS, actuation, turn 8 decimal 6, bom ponto. Correção, 1 no 8 decimal 95, tá bom ponto. 1895, muito obrigado. 255, solo aos 41, livre à direita, solo 121, decimal 9. Vai sair na Fox 219, 25. Azul 4082, vento no 00 graus, com no meia dúzia de 9, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Aguarda, 4082. Vento no 00 graus, cono 5 nós, livre pouso não no 0. Livre pouso no 0, azul 4082. Corre Salvador, bom dia, trip 5220, tá uma milha e meia para esse tempo. Bom dia, 5220, continua a aproximação, número 2 para pouso. Azul 4082, solo aos 43, livre à direita, solo 121, decimal 9. Solo Salvador, Gol 777. Gol 777, a informação em curso é quilo, pronto cobre. 20 na quilo, pronto para cobre, posto seguro. Está autorizado Porto Seguro, nível de voo 340, decola 110 com a curva direita na saída da El, Leda Pós, direto Porto Seguro via Upper Whisky 50. Controle a pé em 120, decimal 8 e o transponder 5033. Porto, estamos autorizados em Salvador para Porto Seguro, nível de voo 340, decola 110, curva direita da El, Leda Porto Seguro, Upper Whisky 50. Controle 208-5033, transponde com 777. Com 777, cotejamento correto, chame pronto, pushback e acionamento. Chamará com 777. Olá, muito bom dia, do 4082, está na Alfa, na sua escuta. 4082, bom dia, prossegue táxi de Alfa, reportando 11 da Juliette. 4082. Boa tarde, 3191, pronto para o táxi. Está com 225 a bordo, autonomia de 3h45. Alternando caminhão. Botão 3191, está autorizado táxi via Pati 1, taxiway indiano. Ponto de espera da 10, chame torre em 118, decimal 95. O ajuste de altímetro no 0, no 3. Ajuste no 0, no 3, está 3191. O Xené 6255 ficará atento ao Airbus da TAN iniciando o táxi após estar autorizado a ingressar na Juliette para a posição 08. Após o TAN ingressa na Juliette para 0863625. O azul 4082 está autorizado a ingressar na Juliette para a posição 10 do Pat 1. Grande Juliette, posição 10, 4082, grande. Solo solo aos 45, livre à direita, solo 121, decimal 9. O trip 5220 está autorizado táxi via Alfa Kilo parte 3, posição 04. Kilo parte 3, 04. autorizado, chama para o cruzamento da 1735. T3804, autorizado chegada a Mare, desça para 2000 pés, altimetro 1093. Chegada a Mare, 2000 pés, 1093, 2104. Do Apaz Taxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, chama solo 121 decimal 9. Para pronto, está 3191, muito bom dia. Bom dia, 3191, na linha decola da 10, vento 100 graus, com no meia dúzia de nós. A linha decola, está 3191. Um 91, decolado ao 51, no controle 120, decimal 8, bom voo. 208 até a volta, tá 3191. Controle de Salvador, muito bom dia, tá 3191. Bom dia, tá 3191, contato fazendo a decolagem, até o perfil da saída da EL até a posição Leda, após Leda, voa Bridge. Após Leda, voa Bridge, tá 3191. Prima Quilo Zul está autorizado o contorno do parte 1 até o parte 3. Vitor Lima, Kilo Zulu, autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 100, decola da 10 com curva direita, na saída Arvo, após direto Conquista, controle, operem 120.8 e o transponder 5037. Gente, lembra que o Zulu chama pronto o acionamento tá. Autorizado X-Ray, vai reportar estabilizado 3204. Tan 3191, chame agora centro Recife, 125, decimal 1, alterna 33, decimal 25, bom voo. 251235, quanto a volta, Tan 3191. Tan 3804, completo final ILS, X-Ray, pista 10, chame Torre Salvador, 18, decimal 95. 18, 95. Targon 260, contato radar, desço para 2000 pés, autorizado a chegada à mar e altímetro 903. Tem o perfil da chegada à mar e 1260. Lima Kilo Zulu, Livre Sonar, chama em pronto táxi. Tan 3804, na escuta da torre. Afirmativo, na baixada travada final.